Essa é estourada, hein? Se vamos sair. Fui assim, ó. DJ Palmix. O que uniu a gente não separa. Eu sou teu fogo, você minha brasa. Água de chuva em nós. Quando o clima está quente, quando falo baixo você grita. A gente briga, mas nunca termina. E a família mora aí, Julião, sua irmã Luana, toda a minha família, beijão, nós. Porque a gente se gosta tanto. Olha aí, não deu mal. Tanto, tanto, tanto. Vocês comigo assim, quero ver. Desejo. Meu coração é meu, todinho meu. Oh, oh, oh, oh. O pessoal chega pra cá, vem, vem. Coraçãozinho é meu, todinho meu. Jota Produções, meu parceiro Jailson, tamo junto, hein? Tchau! Portal do Arrocha. Não separa, eu sou teu fogo, você minha brasa. Água de chuva em nós. Minha amiga, um beijão pra vocês, viu? Gente, quando falo baixo, você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor. Aí a paixão toma conta. Porque a gente se gosta tanto, tanto. E tá comendo água, levanta o copinho pra cima e canta comigo assim, vem, vem. Desejo. Depois e depois e depois. Meu coração é meu. Chama. Todinho meu. Oh, oh, oh, oh, oh. Seu coraçãozinho é meu. Todinho seu. Oh, Serra do Paraguaçu, ao viver. Que praça linda, velho. Muito lotado.